tinha. E o que tinha você quis trocar. Só que ela se vira sozinha. E hoje tá de volta só pra te provar. Que não era amor. E nos graves ela tá jogando o popô. Era só uma paixão. No tambor ela bate com a bunda no chão.